Começa agora com Leandro Amador. Os melhores ritmos vindos de toda a África. África Nova. Olá, sejam bem-vindos a mais um programa África Nova. Já sabem, estou na companhia de Leandro Amador e vai levar até si durante esta hora muito ritmo provindo de África. Vamos começar por ouvir o Beto Dias com a música Nostalgia, e não pretendo que este programa seja uma nostalgia, mas que, como este ritmo provindo lá de África, o possa reavivar e possa reabilitar aquelas energias com que você perdeu ao longo da semana no seu trabalho, nas suas tarefas, nos seus afazeres. E depois então vamos ficar com a voz da Isidora com a música Paródia, e esperamos que isto não seja uma paródia, mas que faça o mesmo efeito, que é mesmo animá-lo aí desse lado. Então vamos à música. Sabe que tudo está indo de lugar no despediente. continuando aqui pelos nossos ritmos, vamos agora ficar com a voz do Denis Graça com a música My Baby e depois com os Irmãos Cabana com a música Always My Heart. E é assim que nós vamos prosseguindo aqui na nossa rádio Antena Web, canal 2, e pode sintonizar, claro, em canal2.radioantenaweb.info. É este o endereço no qual você pode colocar aí nos seus favoritos e quem sabe distribuir por aqueles amigos que também têm os mesmos gostos musicais. E se não tiver os mesmos gostos musicais, temos aqui muita e diversa programação na qual certamente o seu amigo poderá identificar-se com algum dos nossos programas. Por isso, já sabe, fale de nós e divulgue o nosso site aos seus amigos, que é uma forma com que você pode colaborar com a Rádio Antena Web. Always in my heart. E então, se você quiser fazer um comentário, uma crítica, fazer um pedido para a próxima semana, porque não, poderá fazê-lo então para o seguinte endereço: amador.leandro@gmail.com. Repito, amador.leandro@gmail.com, e eu terei todo o prazer em dar uma resposta ao seu e-mail vindo daí. E está a pensar que ainda não mandou nenhum e-mail? Exatamente. Pode ser você, agora o próximo, a digitalizar então amador.leandro@gmail.com, e eu terei todo o prazer em dar-lhe uma resposta assim que me seja possível. Então, perca a sua timidez, perca a vergonha, deixe de ser preguiçoso. Vamos embora, vamos todos então escrever para dar a sua opinião acerca do programa África Nova. Então vamos agora a mais uma música e depois vamos a um breve intervalo e eu volto com muito mais ritmo provindo dos África, minha gente! Oh, Para os crentes na religião cristã, a Rádio Antena Web oferece de segunda a sexta-feira Verdades que Libertam, um espaço radiofónico com a duração aproximada de 60 minutos que lhe faz companhia a partir das 11 da manhã. Verdades que Libertam, um espaço repleto de louvor, música e oração, de segunda a sexta-feira, das 11 ao meio-dia, no canal 2 da Antena Web. Aos domingos, no Canal 2, fica a conhecer as 20 mais da música portuguesa. Os discos mais vendidos e as músicas mais tocadas a nível nacional, sempre em português. Top Portugal, aos domingos, às 13, no Canal 2 da Antena Web. Rir sozinho não tem piada. Rir a dois, menos mal. Mas quando todos se riem, é risada geral. Rir com todos. Aos sábados no Canal 2, pelas 4h30 da tarde, trazemos-lhe 30 minutos de humor e, claro, muita gargalhada. Não pode perder momento para ficar com boa disposição. Rir com todos. Aos sábados, às 4h30 da tarde, no Canal 2. De Antena Web. Ai não, eu mais um médio, outro da chabacha, aqui tem coisa, esse tiriri, a dança do tiriri, e verô, esse tiriri, a dança do tiriri, oh, esse tiriri, a dança do tiriri, e verô, esse tiriri, a dança do tiriri, oh, come on, de tempo que já me quisou, tiriri dança que dá show, pergunta então no puto xangue, é clima de que dá o show, da paixão então confirmou. O jovem então já bailou, você lá um dengue do flow. O colo já dando um bolo, chapa já tem o flow. Enquanto a noite vai cair, dia pouco tu vais curtir só mais. E tiriri, a dança do tiriri, e verô. E tiriri, mande a dança do tiriri, oh. E tiriri, a dança do tiriri, e verô. E tiriri, mande a dança do tiriri, oh. Tiriri daqui, tiriri dali, tiriri veio pra ficar. Com tiriri tu vai dançar. O magnésio tiriri, o porto pilas tiriri, agressivo tiriri, o telão tiriri, mora, essa, aquela, agora, aqui tem coisa, dengue Fábio, toma mais, tiriri dança, terma mais, DJ Timber já está demais, gasta baixa, dança mais, bota em leve já está na city, magnésio que ainda é pipi, cobiça ele traz a pititi, essa dança aqui tem limite, o tequinho o puto dengue bi. Mamãe que chama o chorição, mas o mal sentado no chão. Mas ainda vou rei do feijão, cuidado com a tua ilusão. Você parece um Salomão, chapa, chacha, um irmão. Se ninguém vem com ação, no corpo lá já vão dançar. Nova dança veio pra ficar, vou merecer sempre meditar. Batuco duro e me acreditar, batuque lá já está na pista. A multidão toda curtir, malaique aqui que vem sentir. Como o puto Fábio já disse, saroba não nos fala o mal. No velão, no maia. Conselho no Maia, toda a neve no Maia, agressivo no Maia, tudo mal no Maia. Pergunta então no puto Xangue, cima de que dá o show, da paixão então confirmou, tudo jovem então já bailou, não sei lá um dengue de flow, o colo já dando molou, a chapa já tem o flow, enquanto a noite vai cair, DJ Fox tu vais curtir só mais. E tiriri, a dança do tiriri, e verô, e tiriri, mande a dança do tiriri, oh. E tiriri, a dança do tiriri, e verô, e tiriri, mande a dança do tiriri, oh. Tiriri daqui, tiriri dali, tiriri veio pra ficar, com tiriri tu vai dançar. Ali o passa no Maia, o Dom Latre no Maia, o Dom Yure no Maia, o Ati no Maia, DJ Timber controla a pista, ao mesmo tempo a mixar. Laranja suave tem relaxar, tiriri dança que vão passar. Mas aí vem sete, mas aí vem dança, tipo nada já vai jardinar. Essa dança deu pra ficar, nega Fabio sempre me grita. Bateu com tudo e me acredita. Acha, tipo, mama, laranja, aqui tem coisa. Eu, magnésio, e o nega Fabio. Mora, e tiriri, a dança do tiriri. E verô, e tiriri, mas é a dança do tiriri. Uou, uou, uou. problema. É caída, mas tô fazendo passar. Não me controla, não me repara. Minha vida está separada. Mas ninguém deu fez a canção. Ninguém sabe o que fez a nação. Eu fiz na questão do Marçal. E canto com pouca agressão. Nesse dia canto aqui baixa. Ninguém sabe o que não me deixa. Você pertence à família caixa. Que nesta hora está na baixa. E tiriri, a dança do tiriri. Para trás já ficou então mais uma música, que foi ela, a dança do Tiriri. Quem é que não se lembra desta música, que também foi muito badalada no seu grande e sucesso, que não é assim tão longínquo, foi há um ano, mais ou menos, foi um grande sucesso, o Tiriri, aqui em Portugal. E então, já que estamos neste ritmo todo, agora vamos ficar com dois ritmos assim um pouco mais pesados, vamos ficar com o Kuduro, para que você também possa desfrutar deste ritmo mais forte, desta batida mais intensa que não tem o Kizomba. Então, espero que você também goste destes próximos minutos de Kuduro. Tunga, tunga, tunga, tunga, tunga, tunga, tunga, tunga, tunga, tunga, tunga, tunga, tunga, tunga, tunga, tunga, tunga, tunga, tunga, tunga, tunga, tunga, tunga, tunga, tunga, tunga, tunga, tunga, tunga, tunga, tunga, tunga, tunga, tunga, tunga, tunga, tunga, tunga, tunga, tunga, tunga, tunga, tunga, tunga, tunga, tunga, tunga, tunga, tunga, tunga, tunga, tunga, tunga, tunga, tunga, tunga, tunga, tunga, tunga, tunga, tunga, tunga, tunga, tunga, tunga, tunga, tunga, tunga, tunga, tunga, tunga, tunga, tunga, tunga, tunga, tunga, tunga, tunga, tunga, tunga, tunga, tunga, tunga, tunga, tunga, tunga, tunga, tunga, tunga, tunga, tunga, tunga, tunga, tunga, t África Nova. Interessado na dança da bexiga, contato 005, linha, não sei o nome da linha, mas para falar com o DJ Nike ou Gita Gonçalves, ou então o DJ Billabong, ou DJ Adida, ou então o... como é o nome dele? O Ju Gonçalves, ou então o Tipirigo, yeah. Mas só para quem estiver interessado na dança da bexiga, você tem que te espiga, por aí fora. Obrigado. E está na sintonia de www.canal2.com. www.radioantenaweb.info. É este o endereço da rádio em que está a ouvir este programa África Nova. Este lado sou eu, Leandro Amador, que todos os sábados entre as 15h30 e as 16h30 é bater-se mais uma edição do programa África Nova, um programa de bons ritmos provindos de África. Agora vamos ficar então com a música da Gama, Tentação, e depois com a voz da Selma Rivas, com a música Comando. E é assim que nós vamos comandando este programa até muito próximo das 16h30. E o tempo está a correr a longos passos, e então vamos à música. Voz está confusa. Antena Web já está no Twitter. De que está à espera para nos seguir? twitter.com/radioantenaweb. Uau! Convidados, destaques e muito mais para conferir no Twitter da sua rádio. Não se esqueça, twitter.com/radioantenaweb. Antena Web, sintoniza-te. Entreguei a minha vida só a ti. O nome e meu espírito se pensam em ti. Entraste pela frente, sem bater a porta e sem certeza. E para que sejas minha defesa, com doce do teu toque entreguei-te o comando da minha vida, porque confiei em ti. E qualquer botão que toques, toca bem para não me magoares. Aperta no carinho, carrega no amor, e assim nos damos bem. Carrega no play se quiseres meter, aperta no avançar para meter já. O reggae é para gravar os momentos bons que havemos de ter. Sexy, vamos terminando este programa África Nova. Eu digo de uma forma sexy porque a música que vai dar por encerrado este espaço musical chama-se Sexy. E então, eu sou o Leandro Amador e fui eu que estive aqui durante estes 60 minutos a fazer-lhe companhia aqui na rádio Antena Web, no canal 2. Então, 2 a 8 dias, pretendo fazer-lhe novamente mais uma hora de companhia aqui neste sítio, neste canto. E com a mesma disposição, então, até lá, um beijão a todos e uma boa semana de trabalho. Fique então com a música Sexy. You're so sexy. Tu tens um jeito todo especial, todo perfumado e tal. Um olhar profundo e sensual, rosto angelical, resolvo. Eu agarro na tua mão e começamos a dançar. Atuamos pelo salão, como um navio no mar. Nos esquecemos da multidão. É só eu e tu, baby boo. You're so sexy. You're so sexy, boy. Quando começamos a tarrachar, tu tens um jeitinho de me levar. Feel so good. You're so sexy. You're so sexy, boy. Quando começas a me tarrachar, sinto uma força a me levar. Feel so good. We'll be right back.